Salvador, bom dia, 353, zona meia, informação Golfo. 5316 Salvador, ajuste 1014, desça para 5000. 5000 na programar, 53, zona meia. Papapá, novembro, acho que é o meu parte 5, livre assinar, reporte pronto para o ataque. Salvador, eu mais tanque filete. Autorização para pushback a seu momento. Aguarde para pushback acionamento, Mike Tango Juliette. Aguardando, Mike Tango Juliette. Para o táxi Rio 5973, está com 3 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 13 minutos de autonomia. Solo Rio 5973, para o táxi, está com 3 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 13 minutos de autonomia. Rio 5973, copiado, autorizado o táxi. Via Alfa, segunda direita. Chame torre. Frequência 198, decimal 6, altímetro 1014. Cativo, via Alfa, segunda direita, 1014, chama torre, sentido de via, bom dia. Azul, sorry, azul 4208, direct to Dunant U 2000 with the altimeter 1014. Right turn, heading Duna, down to 2014, thank you, 4208. Mike Juliette, Romeo, controle. Dan, 3153, controle. Siga. Vou chamar Recife, 125 ano. 25 ano, obrigado. Papapá, novembro, Oscar Romeu, autorizado o táxi, reporte pronto para ingresso na pista. Só para explicar sua mão, tinha um ataque mais tanto leste. Muito bom dia, papapá, Mike Gillette Romeu, livrando o sobrevoo na rota na Rua Abacaxi, acesso norte, e vai ingressar. Vai comprando Iguatini, Romeu. Positivo, papapapá, Mike, Juliette, Romeu, meu cordial. Cordial, capitão, um abraço. Um abraço ao nobre e ilustre capitão Gaberoni e o não menos ilustre Robson de Jesus. Ok. Varela acabou de elogiar o controle de o trabalho de vocês aí ao vivo, viu? Parabéns. Positivo, eu tive a oportunidade de ouvi-lo ontem pela manhã, então transmita os nossos agradecimentos. Porque finalmente fomos incluídos na relação de agradecimentos do nobre e ilustre comunicador. Afirmativo, um abraço. Meu cordial, Calai, Oscar Bravo, prosseguindo visual, vamos voar Paripe, o ajuste 1-0-4, operação visual. Muito obrigado, controle de Paripe. Ciente, a princípio, Paripe. Por gentileza, eu vou chamar para um novo pushback acionamento devido a um probleminha que ocorreu aqui na hora do fechamento da porta, que eu já lhe chamo aí. Muito obrigado, hein? Ciente, chame pronto, Mike Tanguilete. Vai informar, obrigado. Paripe? Informe. Paripe, please. Paripe. Let me see here, Paripe position 1 o'clock, 13 miles. Thank you very much. The rotatória I know where it is, but Paripe I didn't. Thank you for choosing right. Paripe 5316. Prossiga, 5316. Vamos voar Duna, descer para 2.500 pés para aproximação ILS. Duna 2500 para o LS, trip 53, 16, grato. Tango, bom dia, na EBTA, Ilhéus, 500 pés, aguarda, Pop. Pode. 3-1-5. Chame controle 1-9-35. 7-9-3-5, não, vamos responder. É o papapapá, não vai para o restaurante. Novembro, acho que é o Romeu. Decolado Salvador, destino Serra Delta, Ocidente Hotel, de ponta na paralela da Odebrecht, está mantendo 500 pés. Ciente, chame na final para pouso. Reporta na final para pouso. Controle Salvador Rio 5973, decolou na sua escuta. Acione identificação. Ficou 5555, Rio 5973. Gente, está em contato radar, passando 1.500 pés. Afirmativo, Rio 5973. Oscar Bravo, direto para a rotatória. Muito grato. Escola da 17, após o direito, ingressa em litoral 15-19-35, está operando controle 2-6-2-0-2-5, transpondendo o melhor passamento. Tchau, Lapadango, modifique o telefone para 0264, confirme o hotel, vê? São 4 a bordo. Confirmando 0264 no transpondeu agora, chama a torre para acionamento táxi, Charlie Alfa-Tango, bom voo. 0264, confirma a frequência ideal 201. Show the localizer, completely in sight, 420 radio zone. Roger, completing approach, check landing gear, contact the tower, frequency 1186 for landing instructions. Azul 4208. 4208, Tower 186, muito obrigado, grato, bom trabalho pro senhor até nossa saída. 4208, Azul. Meu cordial. Grato, senhor. Confirma a presença de Azul 201. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, espera um minuto. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4208, externo. Azul 4208, continue a aproximação, aguarde de autorização para pouso. Quente 4208 da Azul. Oscar Romeu, nós temos o Mike Juliette Romeu, próximo a Iguatemi, atenção para o companheiro. Certo, ingressou no final de Serra Delta Juliette Hotel no visual. Positivo, hora certa 1037, frequência livre. Livre pouso na pista 104208. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, Ilhéus, 1-2, 1201. 1201, grato. Autorizado Manati, 1010, decolagem 17, após curva à direita, corredor Axé. O controle opera em 119.35, aciona 0125, Mike Eco Delta. TAP desça para 5000 e Itapeduna para o ILS, câmbio. Desça para 5000 e Itapeduna para o ILS, 1014, sinal 6200. Oscar Bravo, nós temos uma aeronave da Trip, o equipamento é o Embraer 190, ele está agora próximo da interceptação do curso do localizador, para pouso pista 10. Informação para o Oscar, Oscar Bravo, que está voando na rotatória e aguardará o pouso deste tráfego para prosseguir Salvador, câmbio. Afirmativo, informando a intenção realmente a pista 10, ok? Positivo, ciente, desça agora para mil pés. Mil pés. Trip 5316 autorizado para 2000 pés. Para sua informação, nós temos um tráfego na sua posição de 10 horas, 5 milhas e meia rumo oeste. É um pequeno porte em voo visual instruído por esse controle a descer até 1000 pés. Informação para o Trip 5316. Ok, ciente, está descendo para 2000 e com os tráfegos multicast 5316. Os tráfegos à direita são helicópteros a 500 pés. Ciente, 5316, interceptando agora o lote. Positivo, distância para o marcador externo, 5 milhas e meia. Complete a aproximação, cheque o trem, torre 1186. Gente, chamaremos torre 1186, com o trem checado, 5316 da trip. Controle o papapá, Mike Leite Romeu, mantendo o voo pairado na vertical da linha paralela, altura do posto 1, está no visual com um helicóptero Augusta na Odebrecht. Positivo, capitão. 4208. Torre Salvador Trip 5316. Está estabilizado no ILS. Trip 356. Continue em aproximação. Aguarde autorização para pouso. Gente, aguardando a autorização para o pouso. 5316, Trip. Alfa, reporta para o ingresso na Juliette, obrigado. Tá bravo agora visual, contrato na altura do marcador externo. Positivo, Oscar, Oscar Bravo. Está autorizado prosseguir visual, mantendo separação com este tráfego informado. Chame a torre na frequência de 1186 para instruções de pouso. E um bom pouso, Oscar, Oscar Bravo. Muito grato. Até daqui a pouco. Até. Salvador, Papa Tango, Oscar, Oscar Bravo. Torre Salvador, Papa Tango, Oscar, Oscar Bravo. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, autorizado táxi. Informe pronto para decolagem. Chama pronto para decolagem, Charlie Alfa Tango. Papa Tango, Oscar, Oscar Bravo, continue em aproximação. Reporte final da 17. Ok, obrigado. Olá, Mike Tango Juliette. Ok, intenção do Oscar Bravo é pouso na 10, está visual com a aeronave na final. De Salvador, meu cordial. Retorno visual a 1500 pés, ajuste 1014, chame Paripe, câmbio. 4208. Trip 5316 informa que a 3 milhas da cabeceira tinha um bastante urubus aqui, bem na final. Trip 5316, ciente, grato pela informação. Papa Romeo Eco Zulu Eco, Vitória da Conquista, uma centena, da Transcópia. Nesse parado, esse é o Patagô. O Eco autorizado, Vitória da Conquista, uma centena, decolagem da 17, após curva direita, realiza o perfil da subida Gole, Eval após direto Conquista, com o controle da PERI 119.35, aciona 5035. Romeu Charlie Alfa Tango, ingresso e decole, pista no 7, 130 graus, 08 nós. Ingresso e decola, Tango. Planejamento correto com o PAB? Não autorizado, claro. Planejamento correto, 04 a bordo, para acionamento táxi decolagem, chama na frequência da torre. 118 decimal meia, o ajuste 1014 agora, tem um bom voo, Eco Zulu Eco. Diga. Sobrante, eu tomo acesso, ele está no Rio Pés, ele tem morro de São Paulo, no desloco a aeronave na Júlia de Arma. Positivo, autorizado. Seu estimado para pouso no morro. Estimado aos 1 a 0 da prova. Anotei. Ah, só. No meia, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi e Juliette. De Alfa, reportaremos para ingresso na Juliette, 53 no meia. Final curso até o 90, o Alfa era o chamado. Fala, Tango. Salão, Alfa Tango tá fora do solo. Salvador, bom dia, Chinelo 62, 25, centro da Volta, transfere. Luciano 225, esse é o controle, Salvador. Meu cordial, ajuste no 0-4, desça para 5.000 na bomba. E 14, 5.000, bom dia. Salão, Alfa Tango fora do solo. Alfa Tango, decolar 245. Chame controle 119.35. 119.35. Ação Golf. 922, este é o controle, meu cordial. Desça para 5.000, 1014 na chegada Mari. 5.000 com 1014, chegada Mari, gol no 922. Controle de Salvador, muito bom dia. O Papa Romeu Charlie, Alfa Tango. Tchau, Alfa Tango. Este é o controle Salvador, meu cordial. Meu cordial. Vai pra Ilhéus. Tá passando Itapuã. Alfa Tango, Oscar Bravo, no solo as 4-5. Pedir pista, via Taxi Delta, chame solo 1-1-1-2-1, decimal 9. No 1-4-5, anotei. Jorge Romeu, nivelado mil pés, Través, Farol da Barra. Ciente, novembro, Oscar Romeu, ainda na escuta. Controle, o Oxenera 6225, liberado da velocidade na chegada? É, eu não entendi, confie. Liberado as restrições de velocidade na chegada? Quem solicitou? Oxenera 6225. Livre. Obrigado. Solo mais Tango Juliette, controle táxi. 5 a bordo. 3 horas e 40 de autonomia, aceleramos Belém. Mais curta ainda, não vai. Voe na proa 30, 030. Oceano 200, na sua posição de 11 horas, afastado 5 milhas. Eu tenho o Papa Romeo Índio November Alpha, é um Super Charlie 150. Ele está a 1.500 pés em voo visual e não vai interferir com a sua aproximação. Informação de tráfego para o Oceano 6200. Gente, Oceano 6200. Papa Romeo Índio Nova Amaralfa, o motivo da proa informada por esse controle foi porque estava se aproximando muito do ILS. E eu tenho um Airbus 318 próximo à duna, está afastado da sua aeronave 4.7 milhas a 2 mil pés. Agora o Índio November Alpha está autorizado a prosseguir visual na proa 100. Prosseguindo na 100, Índio November Alpha. Papá, Mike, Eco Delta, chame por ingresso na pista. Ciano 200 estabilizou? Estabilizou, Chinatinha 200. Muito bom, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186, 200. 186, beijão. Na final estabilizado, Schneider 6200. Torre Salvador, bom dia, Schneider 6200. Janeiro 6200, check trem, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 09 nós. Trem baixado e travado, autorizado pouso na 10, Janeiro 6200. Michael Eco Delta, ciente, mantenha o ponto de espera. Esse é o Gol 434, boa informação, Golf. Gol 434, Salvador, desça para 5.014, chegada em Amari. 5.014 na Amari, Gol 434. Positivo, meu cordial. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 3663, informação. 3663, deixa o controle, Salvador, meu cordial. Ajuste no 04, desça para 5.000, tá bom? Negativo via por enquanto, câmbio. Índio Nova Amaralfa. Escuta, Índio Nova Amaralfa. O senhor está autorizado a prosseguir para a final da pista 17. Alfa Tango, frequência livre. Boa viagem. Ciano 225. Consiga, senhor. Duna 2000 pés. Mantendo velocidade. Mantendo a velocidade, Duna 2000, 6225. Dani, manter. Presa Lene, mantendo a 10, marcando o flete. Gol 922, libera a restrição de altitude, desça para 3.2209. 3.000 com 2, 209, Gol 19, 22. Anel 6200, chame solo 121, decimal 9. 1-2-9-6-2-0-0. Solo Salvador, bom dia, Washington 6200, livrou a pista. 6200, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, Wagner 6200. Papá, Mike, Eco Delta autorizado, alinhar e decolar, pista 17, vento no 40 graus, 099. É, o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora no 094, desça para 5 mil na chegada a Bom. Cordial, bom dia também. Ciente para 5 mil, ajustado no 094. É o passarelo 2223. Papá Romeu Eco Zulé, decolado aos 5-3. Chame controle 119.35. 119.35, Eco Zulé. Eu não vou parar, vamos chamar a torre no 118, frequência 06, perdão. Torre no 118.6, obrigado e bom dia. Meu cordial. Contra o Salvador, Papá Romeu Eco Zulé, saída Golem, é bom. Eco Zulu Eco, este é o controle Salvador, meu cordial, contato radar, suba para o nível 100. Subindo para 100, Eco Zulu Eco. Proa 922, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, foi na proa 030, 2000 autorizado, está limitado pelo localizador, 922. 030 na proa, descendo para 2000, limite do localizador, gol 1922. Positivo, Oceano 225. Está a 2.000 pés, está passando o Paripe. Vamos iniciar a redução de velocidade para aproximação e efetuar o check pre-pouso. Iniciando, 6225. Papá Romeu de November Alpha, autorizado pouso. Pista 17, vento 130 graus, 09 nós. Pouso autorizado para o Índia November Alpha. Papá Romeu, Mike Tango Juliette, decolado a 00, chame controle, frequência 119.35. Chama controle 1935, Mike Tango Juliette, obrigado, bom dia. Mike, Eco Delta, decolado a 54, chame controle 119.35. Ao 54, vai chamar 119.35, grato, Mike Eco Delta. Bom dia, Papá Romeu, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, este é o controle Salvador, meu cordial. Está em contato, radar. Gente, cada mão alvo, reação 200, possibilidade, vai direto ao alvo. Princípio, vamos cumprir a saída. Ativo cumprido, saída, reação 280, Mike Tango Juliette. Gol 922, direita, proa 070 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. 1922. Sede, direita 070 para o localizador, ILS aguardando. Oceano 225, ILS autorizado, aguardando a transferência. Sede, autorizado, ILS aguardando, garoto. Gol 1434, sem restrições até 2000. Sem restrições até 2000, gol 1434, liberado da de 5000 em TAP. Liberado. O TAN 3663, sem restrições de altitude, vamos prosseguir até 3000. 3.000 sem restrição, 3.663. Eco Zulu Eco, início de vetoração, esquerda, proa 230, subindo. Em caso de falha de comunicações, ao passar o 0620, voar direto, vitória da conquista. Eco Zulu Eco. Voa na esquerda, 230, caso de falha de comunicação, direto, conquista, subindo, 1.100, Eco Zulu Eco. Oceano 225, estabilizou? Agora. Muito bom. Cheque o trem, torre 1186. Checado, obrigado. Boa. Controle. Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, é o controle Salvador, meu cordial. Prossiga visual e sempre na escuta. Torre, bom dia. Chanel 6225. Chanel 6225, continua aproximação. Aguarde autorização para pouso. Guardando. Essa maçã, mais um